café gelado é adoçado com ácido lisérgico. O meu café amargo, é adoçado com pó. Com erva doce, canela, cravo da índia e pó. Bem-vindo à terra maravilhosa. Welcome to Brazil. Bem-vindo ao trip to the left, um trip to the right. Welcome to Rio de Janeiro. Left to the left, and left to the right. Welcome to São Paulo. Come to the left and come to the right. And come to the right. And come to Pernambuco. And come to Bahia. Wenn der Bruno mal tot geht, wo landen diese Sachen? Wo landen diese Instrumente? Was wird darauf? Quando só sem ninguém, no meu bolso tem moedas e tenho também. De boteca em boteca eu vou atrás do meu cigarro, escutando a piada do velho tado que não consegue lidar com o meu jeito de se vestir, de se maquiar, de sorrir, de respirar, de dizer bom dia, boa noite, de existir. E eu volto pra casa com macho cheiro e sem isqueiro, acendendo no fogão e fudendo meu pulmão, porque eu não consigo me acalmar. Porque eu não consigo me acalmar. Porque eu não consigo me acalmar. Só sem ninguém, eu já sou alguém. Ando só sem ninguém, eu já sou alguém.